1.200 metros, vento no 4 0 graus, com 62 nós. Vive pouso, deslocada 1.200, 104.060. Informa o tráfego, tipo Charlie 150, perna contra o vento ao no zero, não interferirá na sua aproximação, azul. Certo. Lima Kilo Zulu, a linha Ementen, cabeceira 35. Agora decolada 35, após a decolagem, curva direita, na saída lotar. AB 6740, reautorizado 3.000 pés, para interceptar o curto localizador, direita agora 045, reportando estabilizado. Desce 3.000, direita 045, 6740. O 3191, aguarde para iniciar o push, aeronave da Gol, que puxou no 4, está mantendo o setor, ok? Ok, está aguardando. Bravo X-Ray Foxtrot, curva esquerda, frisado cruzamento do eixo da 1028 para o corredor forte, reporta livrando o eixo. Curva esquerda, reporta livrando o eixo, Bravo X-Ray Foxtrot. Paciente, continua a descida para 2000, 6740. Solo Gol 777 para o táxi com 159, alterna com Finster em 2 horas e 20. Som de pouso na 17, já está visual com a mesma, para cancelamento da presente. J Alpha, reportará ingresso para ingresso na Delta, Gol 1037. Solo Salvador, azul 4107. Azul 4107 para o Rio de Janeiro, 380, aguarde cópia. Aguarde cópia, teria saída para o 4107? Aprovado, 4107, saída da Eldner. Da Eldner, obrigado. Então 3191, autorizado pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizando o pushback, acionamento, reporte táxi, 3191. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, torre 18-6. Torre Salvador, bom dia, 3604, passão 190, parando 50. Informação Romeu, solicitando Renato, pistão no 0. Torre Papatango. Sou 3604, vou ir na proa de TAP após servir, tô 366, desço para 2500. Sendo para 2500, proa de TAP após servir, tô 366, tá 3604. Quanto você tá com o seu quilo? Via Alfa, recente, daquilo 4060. Uno 777 está autorizado, ingresso na Delta, mantenha a posição na Delta, chame a torre 118-612. Autorizado ingresso na Delta chama 18-6, obrigado. Azul 4060 vai observar a aeronave da Gol, que vai ingressar na Taxiway Delta. Após o ingresso da mesma, ingressa à primeira esquerda, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Vicente, vai iniciar o táxi via quilo, até o pátio 3 para o portão. 737 do Webjet em aproximação, passou o Duna agora. Gente, já está para a gente, está do lado, está atrás, não fica atrás da frente. Sim, Tenente, mantendo-se operações visuais, livre, base pela direita, reporte no final da 17. Embaixada travado, Mike Bravo uniforme. Um abraço. Escuta da torre. Torre Salvador, gol no 777, ponte espera da Delta. Mantém o ponto espera da Delta, gol no 777. Mantendo. Obrigado. 6740, ah, passou externo. Baixar travado. Confirme. Web 6740, passando externo, baixado e travado. 6740, continua aproximação, aguardando instruções. Ajuste no 014 ao número 2 para pouso em Salvador. Informa o cabeceiro no 0 deslocado em 1.200 metros. Tá ciente, 6740. Livre pouso, pista no 7, vento 130 graus com 13 nós. Azul 4107, copia? Afirmativo. Autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Decolada pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5547. Autorizado para Rio de Janeiro 380, vira Upper Whisky 50, saída da pista 10 menos 1.200 metros, primeira curva à direita, nada é ordinário. 119.35, controle de saída e 5547 no transporte. Azul 4107, correto, portão 08, reporte pronto para o push e acionamento. Reportar a pronto, 4107. Azul 4060, ingresso no pátio principal, portão 09. No principal 09, sente Azul 4060. Salvador, uma boa tarde, são 8001, descendo para o 160, high speed. 8001, acionando identificação, desça para 040, chegada Mari, ajuste no 014. 4 Salvador, bom dia, na 3216, está sendo a informação Romeu, cruza 210 para 170. Siga para o 8001 no controle. 8001, desce para 040, chegada Mari, ajuste 1014. 3191? POB 133. Bom, compreendeu, descer para o 040, Mari, ajuste 1014, está 8001. Afirmativo. Então 3216, desça para 050, chegada Mari, ajuste 1014. O objeto 6740, solo 59, direito 121.9. Obrigado, bom trabalho. O 1777, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus com 11 nós. Decolagem, pista no 0, gol na 777. 50, chegada Mari, ajuste 1014. Ok, 1014, descendo 050. Controle, Oscar, Oscar, Juliette. Prossiga, Oscar, Oscar, Juliette. Gentileza, mudança de nível, cancela o nível 100 e mantém o 080 atingindo. Gente, 080 autorizado. 7, decolada 02, controle 119, decimal 35, como voo. 935, bom dia, muito obrigado. Uno, 18, decimal meia dúzia. Ingressa na Delta, mantém torre 18,6, tá? 31 na Delta. Web 6740 vai dar passagem à aeronave da TAM, tá ficando na alfa para o ponto de espera da Delta. Após a mesma ingressar na Delta, ingressa primeira esquerda, quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal, Web 6740. Guarda passagem após ingresso à esquerda, chama para prosseguir, 6740 no pátio 3. 7, contato radar, suba 320. Livre ascensão para o 320, com 777. Trone Lima, Kilo Zulu, está passando 050, solicita modificação de regras para seguir direto no 055, a ideal da presente é a 015, se autorizada. Direto 055, quando possível, estimado de pouso. Lima, Kilo Zulu, estima pouso ao 1525. Copiado, informe livrando a terminal. Corrigindo, 1535, vai rebotar livrando, Lima, Kilo Zulu. Okay. Controle Salvador, pode plutão 808 desconsiderar 250 em mar ou pode, ou tem que ser tua redução? Não, negativo. Negativo o quê? Velocidade e critério. Ok, muito obrigado, 808. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, se aproximando da rotatória. Visual com a 17. Alfa Vitor Juliette, visual com a 17. Afirmo, visual com a 17. Torre 18,6. Torre 18,6, obrigado. Estou em Salvador, bom dia, eu vou passando o Alfa-Vitor Juliette, mantendo 2000 pés na rotatória, visual com a 17. Alfa-Vitor Juliette, continue em aproximação, reporte final da pista 17, final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas, Alfa-Vitor Juliette, 17. desce para 2000 pés, ajuste 1014, informe no localizador. Desce para 2014001. Atenção RNAVE 8001. Pós-estado Serra Vitor 366, desce para 2500. 500 SCV 366 após ETAP, tá? 8001. Atingindo 2500, tá 3604. Gente, forte passando 366. Tá, 3604. Controle. Boa tarde, tá 3191, passa 2500, saída da EL. 3191, contato radar, suba 360. Atenção 360, tá 3191. É possível pro hoje da EL para o TAN 3161? Mantenha o perfil, tem aeronave na mesma saída. Afirmativo, 3191. A velocidade máxima não consigo manter. Gente, mantenha reporte final de 3 milhas, desça e mantenha 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Descendo para 1000 pés, reportará na final de 3 milhas, Alfa Vitor Eco Tango Índia, direto corredor Candeias, portão Candeias, livre descida para 1500 pés quando pronto, ajuste Salvador 1014. Pronto, autorizado. Bombando. Passando o senhor Vitor 366-3604. Torre agora 186-3604. 3604, boa. Bom, 777, chame Recife, frequência 1288. 288, obrigado, boa. 3604, continue a aproximação para 10, informa cabeceira deslocada 1.200 metros à frente, o vento 140 graus com 12 nós. Aguarde liberação para o pouso. 604. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso na pista 17, vento de 140 graus com 11 nós. Autorizado pouso na 7, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde. O Gol 754, com informação Romeu. 754, chegada a Mari, desce ao 050. 754. 054. Redução para aproximação. Deixa na redução 8001. Oscar, Oscar Juliette, Salvador. Mais conta. Serviço radar encerrado, chame agora controle Leos 1201. Plan 3191, chame Recife 1288. 288, Recife 3191. Não, curta o TAM 3604. 3604, autorizado pouso na pista 10, vento de 140 graus com 11 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros à frente. 3604, autorizado, ciente. Não, curta, por favor, que o Juliette deve ser festa. Ciente, pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette. 754. Lima, Kilo Zulu, chame agora o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Lima, Kilo Zulu, obrigado, até logo. É. Alfa Vitor Juliette, seu solo foi aos 11, autorizado, backtrack. 1086. Salvador, boa tarde, 8001, Visual, com a pista estabilizado, baixado e travado. Então 8001, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre. O vento é de 140 graus com 11 nós e a cabeceira está deslocada a 1.200 metros da frente. Ciente. TAM 3604, no solo aos 12, libere a direita, chame o solo, 1219. 19, 3604. Ciente, Alfa Vitor Juliette. 3604, Livona Golf para o táxi. 3604, prossegue Alfa Juliette, portão número 5, tá livre. Alfa Juliette para o 5, 3604. Ciente, portão 8001. Fazer o GPS. O 754, seu autorizado para ver a sem glide. Ok, autorizado Duna 2000 pés, ajuste 1014. Duna 2000, 1014, gol no 754, obrigado. No solo aos 14, libere a direita, chame o solo 121.9. Liga a direita, 1219 na Golf, tá? 8001, boa tarde. Boa. Interlagos, rotatória visual, Bravo X-Ray Fox. Salvador, uma boa tarde, tá 8001 Livrão na Golf. 8001, prossegue Alfa e Juliette, portão 11. Prossegue Alfa e Juliette para o portão 11, então 8001. Né? 3216, torre 186. Repara, 3216. Torre 186. 186, muito obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito boa tarde, Alta 3216. Passando Sierra Vista 372, baixado e travado. TAM 3216, autorizado pouso na pista 10, o vento de 130 graus com 10 nós, cabeceira 10 deslocada, 1000 metros, 1200 metros à frente. Ok, 1000 metros deslocada à frente, certo, obrigado. 1200 metros à frente. Controle Web 67, 721, informação Sierra. 6721, acendo identificação, chegada Mari, desce via para 2000 pés, ajustado 1014. Via 2000, 1014, 6721, no Mari. Confirmada a cabeceira, é 1000 metros deslocada, 1200 já. Cabeceira está deslocada 1200 metros à frente, ou no 1200. Ok, certo, obrigado. Bravo X Fox, prossegue direto circuito da 17. Direto circuito da 17, o Bravo X Fox. Aqui da Terra. Bravo X6 Fox, chame torre 18-6. 18-6. Libera a velocidade Mari pro F6721. Bravo X-Ray Foxtrot, continue a aproximação com proa da final da pista 17, autorizado a proa final da 17. E, corrigindo, mantenha-se no corredor Interlagos e reporte vertical rotatória Bravo X-Ray Foxtrot. Mantenha Interlagos na proa da rotatória Bravo X-Ray Foxtrot. Correto, mantenha um no mil pés Bravo X-Ray Fox. Um no mil. 1174. Como é que chega a cópia? Okay. Autorizado Siri 045, decola no 7, direita, corredor axé, no mil pés inicialmente, 1935, 0153. Conforme Siri 045, decola no 7, corredor direita, mil pés inicialmente, controle 1935, transponder 0123. Afirmativo, 0123, chama a torre 283, quando pronto. 283, é. 19, libere a direita, chame o solo, 121.9. 129. Firme. Separa a torre, voa no fator. Ok, desce para 1500, chame a torre 18.6 para coordenação. Bravo X-Ray Foxtrot, devido a uma aeronave que está aproximando para pouso na pista 17 com o dobro da sua velocidade, o senhor vai iniciar uma espera visual nesse setor, inicie curva à direita no presente setor, a 1 mil pés e mantenha, aguardando instruções para prosseguir para a final da pista 17, Bravo X-Ray Fox. Tá ciente, Bravo X-Ray Fox, o Bravo X-Ray Fox está afastado da final da 1-7. Tem como manter separação visual sem realizar o 360. É que possivelmente esse tráfego vai precisar executar uma espera também no setor da final da 17 na vertical da rotatória. Só vai ter que manter a espera no presente setor. Tá ok então, tá iniciando 360 o Bravo X-Ray Fox Touch. Afirmativo, faça pela direita. Pela direita, Bravo X-Ray Fox Touch. Salvador Azul 4107, portão 8, puxa acionamento. Portão 8 pro Azul, tá livre, puxa, chame táxi. Livre, puxa, chamará pro táxi 4107.